aconteceu, o amor aconteceu, me tirou desse fracasso. Seu corpo bonito, seu sorriso lindo, é como água do mar. Quero provar os seus beijos e matar seus desejos e deixar de sonhar. Não, não são só palavras. Manda no meu coração. A saudade era forte demais, estava quase me matando. Mas hoje você voltou para mim, por isso essa dor teve seu fim. Seu sorriso lindo é como água do mar. Quero provar os seus beijos e matar seus desejos e deixar de sonhar. Não, não são só palavras. De uma paixão, te amo, meu querido anjo. Você manda no meu coração. A saudade era forte demais, estava quase me matando. Mas hoje você voltou para mim, por isso essa dor teve seu fim. Não, não são só palavras, é a dor de uma paixão. A saudade era forte demais, estava quase me matando. Mas hoje você voltou para mim, por isso essa dor teve seu fim. Essa dor teve seu fim. Por isso, essa dor teve seu fim.